الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. A nossa viagem continua com a pura biografia do nosso amado, querido, generoso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nas vezes passadas nós falamos e paramos no fato da imigração. Quando o mensageiro emigrou, ele e Abu Bakr Siddiq foram para a caverna e de lá partiram em direção a Medina, largando Meca e tudo que existia de coisas erradas e o impedimento que as pessoas faziam para que o mensageiro não pudesse divulgar a sua religião. E essa imigração, ela continua. Quem quiser ganhar a recompensa da imigração ou da migração, ela continua, como diz o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, até o fim dos tempos, até que Allah herde os céus e a terra. A imigração continua no sentido que quem quiser receber ou ganhar a recompensa de uma imigração, basta ele imigrar do errado para o certo, basta ele imigrar de um lugar onde não se adora Allah ou não tem possibilidades de adorar Allah para um lugar onde se adora Allah. Basta imigrar, largar as companhias ruins que te impedem ou te fazem esquecer de adorar Allah e se juntar a outras companhias que te lembram de Allah. Isso tudo é migração do mal para o bem. E essa recompensa continuará existindo, inshallah. Meca era um lugar basicamente baseado no kufr, na idolatria. Era um lugar querido pelo mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, mas mesmo assim ele preferiu largar pela religião e ir até Medina. Medina, um ambiente agradável. Medina, um ambiente onde se aceitou a fé do Islã. Na leitura sobre a biografia e sobre a história islâmica, vocês vão encontrar muito a palavra Al-Ansar. Al-Ansar são aqueles que apoiaram. Então eles são moradores de Medina. Moradores de Medina que apoiaram a vinda do mensageiro. Nós vamos repetir esse nome como Al-Ansar de agora em diante. As pessoas que migraram com o mensageiro são os muhajirin, que migraram junto com ele. Al-Ansar, os apoiadores do mensageiro, estavam em Medina. Ficaram sabendo que o mensageiro viria até Medina para estabelecer um governo islâmico ali. E todos os dias eles iriam para um lugar chamado Al-Harra. É um lugar para avistar a chegada do mensageiro. Eles aguardavam ele e todos os dias eles iam naquele lugar esperando que ele chegasse, até que a temperatura se elevasse e eles voltavam para casa e o mensageiro não via. No dia seguinte faziam o mesmo trajetório, iam até lá esperar o mensageiro não via, eles voltavam para casa, até que no dia 12, no 12º dia do mês Rabi' al-Awwal, no ano 13 da Hijra. Se a gente fala o ano 13 da Hijra, quer dizer que o mensageiro ficou em Meca quanto tempo? 13 anos, tentando divulgar o Islã e só tendo inimigos. Portanto, não podemos cansar, nem com 13, nem com 33. Devemos continuar sempre. Isso é uma lição para todos nós. Ficou em Meca 13 anos, no dia 12 de Rabi' al-Awwal, do ano 13 da Hijra. As pessoas foram para recepcionar o mensageiro e também viram que ele não havia chegado. A temperatura se elevou e eles voltaram para casa. Até que um judeu subiu no topo da sua casa, vamos dizer, e avistou a chegada do mensageiro. Ele chamou a tribo e disse para eles: o honrado, o querido de vocês, a honra de vocês está chegando, que é o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Saíram todos em correria para recepcionar a chegada do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Homens, crianças, mulheres, cânticos islâmicos. Foi uma festa na saudação do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Muitos estão acostumados a um cântico que talvez cantaram na época, Outros disseram que não existiu, que é o Tala al-Badru alayna. É uma maneira de recepcionar. Mesmo que existiu o cântico ou não existiu esse cântico islâmico, a recepção foi enorme, a alegria e a saudade que eles estavam sentindo do mensageiro também era enorme. A história narra que Ansar, aqueles que receberam e apoiaram o mensageiro, nunca estiveram tão felizes na vida deles como nesse dia que veio até eles o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Primeiro lugar onde ele chegou foi onde está construída hoje a mesquita de Quba, Quba, que todos conhecem. É um bairro próximo de Medina. Chegou ali o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas iam até aquele bairro cumprimentar o mensageiro. E eles não conheciam ele, não sabiam quem era o mensageiro. Muitos acharam que era o Abu Bakr, veio ele e o Abu Bakr al-Siddiq. O Abu Bakr, pelo cabelo branco, pela fisionomia de mais velho, parecia que ele era o mensageiro. As pessoas se confundiam. E quando a temperatura se elevou, Abu Bakr al-Siddiq